E aí, o som desses caras aí, Marreco, qual que é? Ah, a pegada dos caras é fraquinha, truta. Não gostei do som dos caras não, mano. Mas aí, os caras tá chegando agora aí, né? Vamos ver qual que é a pegada dos caras, né? Ah, mas aí, os caras tá vindo, pá, falando um monte, pá, cantando, dizendo que tá abalando, mas não tô vendo nada, cara. Ah, mano, mas vamos nessa parada aí só pra... Vamos pro ensaio dos caras só pra... Vamos na bota dos caras pra catar umas mulheres gostosas mesmo e a cara, mano. Nossa, truta, olha aquela mina passando ali, ó. Gostosa, hein? Vamos, que nós tá atrasado, então. Vamos indo. Vamos colar lá, então, no ensaio dos caras lá. Alô? Tamo chegando já. Tamo aqui na padoca já. Tamo subindo já. Firmão, então. Falou. Os mano falou, truta. Os caras falaram pra gente subir lá que o ensaio já começou e o bagulho tá louco lá. Firmão, então. Vamos ver se os caras é humildade mesmo lá, então, mano. Vamos nessa, então.